Controle Salvador, Lima Romeu Zulu transferindo. Lima Uniforme, Papai Uniforme, Lima Romeu Zulu, 1010, corredor Axé, como possível, os chamados de ingresso na terminal Ilhéus e o pouso em Porto Seguro. Aguarde. Estabilizou, bom localizador, o C3198. Completa sinal, torre, 118.6. 118.6, graça. Controle, bom dia, Roma 397, Dael, Liga. Roma 397, contato radar, 360, saída da El. Roma 397, padrão 360. O Saira 5962. Joker 18, siga. Joker 18, identifica a chegada BOF e desça até 4.000 pés, ajuste 1021. Ajuste 1021, descida até 4.000 pés. Joker 18, identifica. 61, a bordo, alterna Porto Seguro com 4 horas de autonomia. 021, confirme. Afirmativo, 1021. 219. Goma 397, autorizado Leda. Direto Leda, Goma 397, através. Mesmo reportar através do meu aviso. O táxi do Ocean é 6140. Estamos com 70 voltas. Alternamos Salvador com 4 horas de autonomia. Não consigo copiar o terminal e o pouso. Terminal Ilhéus 1406, destino 1512. Sente copiado, aborda fora da barra. Aguardará fora da barra, Lima Romeu Zulu. Salvador, voo no 260, sente minha informação, quilo. Voo no 260, identifica a chegada a mar e desça para o 050. Identificou a chegada Ari, autorizada a vitória 050, 260. Essa é a retaguarda da voo e guarda no 30, passagem do 30, após mais desculpa no 4, vamos dar o tanto. Mono 983 179 a bordo, autonomia de 4 horas e 7 minutos, alternando Galeão. Levado seguindo Avianca, Índia e Alfa, estou com espera da 10, 18.6 no ponto de espera com a torre, 1021, Mono 983. Ponto de espera 186, Mono 983. 35595, seguindo o Bang da Gol, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, lá 18.6, o ajuste 1021. Gente. Tango, seguindo a TR da Trip, número 4, ponto de espera da 10, torre 18.6, o ajuste 1021. Gente, a manta mil pés até por seguro, confere? Aqui abateu. Gente, frequência livre para em coordenação com os tráfegos. O Lima Romeu Zulu ao ingressar na terminal Ilhéus e chama o mesmo na frequência 201. Ilhéus, o Lima Romeu Zulu, será? Valeu, Salvador, muito bom dia. Tan 3896, transfere. Para Tan 3896, identifica a chegada a mar e desce até o 060. Bom dia, o 3198, 3198, bem-vindo, seguindo aí o follow-me da Infraero, inicialmente via Alfa e reporte do Tilete. A gente vai seguir o follow-me da Infraero, via Alfa. Só confirma o nosso box, por gentileza. O box inicialmente é o 02. 02, graças. Realmente, não está certo. Tango Índia, Papa Oscar. Gente, eu no 1500 pés, reborda Paripe, ingressando no Interlagos, Índia, Papa Oscar. Após Juliette, Portão 02. Juliette, portão 02. Portão 397, chama Recife 251, alternado no 3325. Corno 3325, Corno 397. Desça para 3.000 pés, Houston 021. Desça para 3.000 com 21, Gono 260. Jonqueiro no 8, confirma indicada. Jonqueiro no 8. Jonqueiro no 8, me escuta. Confirma indicada. 209 indicado. Então, 3896, confirma indicado. O 3896 está reduzindo para 250 agora. Sente, reduza para 2109 o TAN 3896. Salvador, é o Gol 983, boa tarde. Gol 983, contato radar 360, saída da aeroporto 2000, autorizado líder. Israel, após 2000 autorizado Leda, 983. O Jonqueiro no 8, controle. É, 18, controle Salvador. Jonqueiro no 8, escuta, castiga. Tá vendo como recebe o controle? 5. Sente, Jonqueiro no 8 está com 200 nós indicada. 220 nós indicada. Sente, tem condições de manter a velocidade até Duna? Afirmo. Sente, mantenha para sequenciamento o Joker 18 descendo para 4.000 pés sem restrição. Descendo para 4.000 pés sem restrição, mantendo 220 nós. 360 saindo da restrição de altitude em Itape. Correto, liberado a restrição em Itape, o Gol 260, obrigado. Então 3896, desça para o 050, vai seguir com o número 3. Copiou, então 3896. Copiou, aproximando 050, vai seguir com o número 3, 3896. Sente, confere. Total 9911, chama Recife 2685, alternado 12545, voo. 2685, confirma a alternada? 12545. 2545, boa. Trolls, bom dia, Trip 5595. Trip 5595, contato radar 140, após 2000, curva direita, rua Coral. Após 2000, rua Coral. Desça para 2000 pés, ajuste na 021, está livre LS, reporta estabilizada. Para 2021, livre, reportagem estabilizada, gol no 260, obrigado. O chalé é 140, chama Recife 2685, alternado 12545. 2685, obrigado, tenha um bom dia, o chalé é 140. Autorizado no 1010, ajuste 1021, reporta rotatória visual Cona 7. 1021, reporta visual Cona 7. Então 3896, sobre vetor, esquerda para o 010, limite ao localizador. Copiou o controle? Copiou, 3896, proa à esquerda, 010, limite localizador. Copiado. Contato radar, o Alfa Tango Tango, sua para 090, sai da Conde. Tango, Tango, gente. De 90, complete direita para 075, na chapa intercepta o localizador. Direita. 075, vetorado, gol 260. Faça rotatória visual com a 17, Índia Papa Oscar. Gente, completa final com a torre 7186, Índia Papa Oscar. 186. Observador, bom dia, Papa Romeu Lima, Papa Mãe, que transfere na proa de Mari. Acena identificação, chegada a Mari, desça até 050, o Lima, Papa Mike. Identificou, descendo 050, Mike. O Joker 18, reduz até 1970 mais. Joker 18, redução para 1970 mais. Zulu, Echo Fox, prossiga. Sim, Novamente o Zulu Echo Fox mantendo condições visuais 095 na escuta do controle. Joker 18 desça para 13 no pés, ajuste na 021. 13 no pés, ajuste no 021, Joker 18. Então 3896, direita para o 050 para interceptar o localizador, reduzindo para 1709, vai seguir o tráfego por conta da força aérea. O TAM 3896 descendo para 4000 pés. 0050, vai então, 3896, redução para 1970 mais. Uno, três, um, 983, chame Recife, 95133-25. 251-3385, o 93. Controle autoriza a descida para 2000 pés para o Joker 18? 2000, ajuste 1021, o Joker 18, reporta estabilizado. Joker 18, descida para 2000 pés. Livre elétrico, Joker 18. 396, desça para 3000, ajuste 1021. Sim, 260, está estabilizado? Bandeira João, 260. Torre, 1186, bom pouso. Obrigado. 1260. Copiou, agora é torre 186, 260, tá já. Localizador, TAM 3896. Gente, o TAM 3896. Joker 18, confirma a velocidade na aproximação? 110 para aproximação, Joker 18. Então 3896, inicie redução para aproximação, o tráfego do Tucano na próxima está 8 milhas reduzindo. Sim. 96 copiou? Copiou, 3896, a senhora está com problema no seu, rádio, a gente está recebendo paralisa 5 e todas as vezes protegendo a sua informação. Gente, nenhuma resposta, o TAM 3896, por isso que o controle solicita o cotejamento. Ah, eu sei, eu estou informando a senhora que deve ter algum problema no seu rádio. Gente, vamos informar o técnico então. TAM 3896 desce para 2000 pés, ajuste 1028. Alô, estabilizada? Joker 18 estabilizado, eu fui aberto. Completa a final torre, 118.6, o Joker 18. 118.6, Joker 18. 3896, livre LS. 1896. Agora recebo o cotejamento. 389, desça para 2010, o ajuste 1021, reporta o LS. Ok, 3896 vai reportar o LS. Salvador, muito boa tarde, é o gol 260, livrou, está na sua disputa. 260, bem-vindo, prossiga via Alfa, Juliette, portão 8. Alfa, Juliette, para o 8, obrigado, 260. Abatango Zulu Eco, Zulu Eco Fox. Zulu Eco Fox, México do controle, mantendo 095. Escuta do controle com 095. Firme, web 5728. 3896, tá ligado, né? Torre 3896, bom ponto. Commodore Control, good morning, West Jet 570, rate 10.7150, pop all the track. Five Jet 5728 is conquered and clear my arrival, descent flight level 050. My arrival, flight level 050. If possible, fly the top position. Native. 5728, my arrival, 50. Salve, Salvador, bom dia. O azul 4207 para o Rio de Janeiro, Santo Mundo, 260, centro da Lima. É, 3-0 já aprovado, estetoscópia. Autorizar o ZRJ 360, rota para o Zulu 10, decola 10, curva direita. Perfil, Dael, Leda, após, Leda voa bridge, antecepta aerovia. 5-1-1-0, código transponder, controle opera 120.8. Repete, 5-1-1-0. Primeira curva direita decolando da 10, saída Euleda, depois 30, segue rota do plano de voo, transponder 5-1-1-0 e o controle 120 do sinal 8, azul 4207. Correto, só confirmando a saída novamente, é da Euleda, após a saída bridge. Com o resto da proteção, confere, porta 01, no chama controlando, puxa isso lá. Saída da Euleda, depois 30. Saulo, pode confirmar pro gol 260 gate? 08. 08, obrigado. 296, bem-vindo, consiga via Alfa, Juliette, meia dúzia, portão. Alfa, Juliette, meia dúzia, tá, 3296. Papapá, Mike, Mike, Tango? Já decolou de... Gente, confirme a distância de Salvador no momento. Gente, o Mike Mike Tango ingressa no corredor Caixa Pregos após Veracruz. Mike Mike Tango reporta 20 mil em Salvador. Apenas confirme o transfer direcionado. Te reporte 20 mil em Salvador. Papa Mike, estabilizado? Estabilizado, Lee. Torre, 786, bom pouso. 786, bom dia, bom trabalho. Trip 5595. O trip 5595 está 2 milhas para. Quais são? 6 milhas para a posição coral. Serviço da terminal, mantém 140, chama o controle ilhéu 0201, mantém um bom pouco. Bola 738, identifica a chegada a Mari, desce até 050. Web 67, 5728, 2000 pés, ajuste 021, não está no grelhete, reporte estabilizado.